23 de março de 1988. Na Assembleia Nacional Constituinte, o senador Humberto Lucena, presidente do Senado, defende o presidencialismo como forma de governo para o Brasil. A proposta presidencialista é aprovada pelo plenário por 344 votos favoráveis, 212 contrários e 3 abstenções.